Complete aproximação, chame torre 10895, compulso. Desça para 2000 pés, ajustou o altímetro no 095, reduz a velocidade para 809. 2000, com no 095, reduzimos, está 3153. Tá. 09970, continue a aproximação, formarei pista livre. We'll take it to the end. American Lines 982 on the ground at 17. Leave an extra ride to put on 212 on this phone line, huh? 019 on the ground, but... Salvador American 980 is clearing runway 10 for gate 11. What's the end? American 980, good morning. Taxi approved via taxiway Alpha and Color back approaching taxiway Juliet. All you are approaching taxiway Juliet. Estacionamento Porto 1, é o azul 4201. Azul 4201, coordene com a equipe de parte. Após a passagem de um Boeing da Web, a retaguarda que prossegue para o ponto de espera, autorizado iniciando 01 e chama ataque. Em coordenação, após o Web passar da retaguarda, vive e chama ataque, 4201. Fiscalizador oficial, tá 3153. Complete a aproximação, chame agora a torre 10895, compulso. 1895, obrigado. Confirmando 9:30 a bordo. 9:30 a bordo. Web 5808, táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera da 10, chama a torre. 118.95, o ajuste 10.5, tem um bom voo. Obrigado, segunda direita, chama a torre, obrigado. Poderia confirmar a condição da pista? Úmida. Úmida sim. Decolagem da 10, primeira curva à esquerda, subida será Puka, transição Aru, controle 120.8, aciona 5575. Correto, portão 03, chama pronto, voo 642. Verão 9970, aguarda a passagem da 757 da América, após ingresso via Alfa e Kilo até o Paz 3. Gente, 9970. Poderia chegar só um pouco mais à frente para liberar aí a pista, ou se verão 9970? Tem mais que mandar mesmo. 5, boa viagem. 251, 3325, viagem. trajetória da 10, visão com tráfego nacional. 5808, não tem ponto de espera. São 3153, ponto autorizado, cabeceiro 10, vento 030 grau 049, atenta a pista úmida. Ativo, livre, pouso, pistão, pistão 3153. Webjet 5808, após a passagem do tráfego na curtíssima linha, mantém. 5808, toque 1, após a passagem do tráfego na curtíssima linha, mantém. Obrigada. Oitavo, desça para 2000 pés, estou time do 905 e forma o localizador. Número 1 para pouco. Boa de tarde. Galeão. 1804, Galeão, nível 360, já aprovado, só um minuto, Jacob. Boa tarde, 1804. Salo 3153, livrou, bom dia. Só 3153, bom dia, taxia via Alfa e aporta para ingresso, taxia Juliette. Alfa e aporta para Juliette. 3-0-049. 508, da UFG, azul, 4201 em 3,55, 120 a bordo, Ribeirão Preto. O azul 4201 na direita, via Índia, ponto de espera da 10, chama a torre 118.95, ajuste 10, 15, tem um bom voo. E 15 Índia, ponto de espera 10, 2,5, valeu, bom serviço. Vamos voltar a 3890, Boeing, pushback acionamento. Tá 3890, Boeing da América passando agora a retaguarda, após a passagem está autorizado 08, estima ataque. Afirmativo, visual com o mesmo, após passagem, inicia, reporta ataque 3890. O Tá 3890, por gentileza, coordene com a equipe de parte para repuxar a aeronave um pouco mais a retaguarda, devido ao repouso da companhia que vai ingressar em 08. Ok, sim, vai deixar um pouco mais agora. 3153, ingressa via Juliette, táxi lento. Tem um Airbus da companhia que está iniciando o pushback no portão 08 agora. Quando tiver condições, ingressa no 8. Tá 3153. Ok, táxi lento, portão 8. 3153. Trude, Salvador, bom dia. Esse é o BJ 5808. 5808, contato radar, sopa nível 360, perfil Arbor. 360 na Arbor, web 5808. Espera, bom dia, ponto de espera pronto, azul 4201. 4201 na linha, coloca a cabeceira 10, vento 030 graus, 049, ajustado, 1095. 1015 ali, decola dando 04, 201. Brasília no 380 já aprovado, número 2 para foto, aguardando. 380 aguardando foto também, com 1804, papia? Pronto, 1804. Autorizado Galeão, nível 360, via rota Upsilon 10, ESMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena, após Barbacena, conforme a rota do plano de voo. Decolagem pistão 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Euleda, após Euleda, voa direto Bridge. O controle 120.8 aciona 5570. Direto Elefa pro Web 508? Pro Elefa. Obrigado. Isso. Controle 20.8, acena 5570, gol 1804. Planejamento correto, portão 09, chama pronto, gol 1804. Muito obrigado. Solo Salvador, bande Oceané 6211, dona remata 13, pushback, acionamento. Oceané 6211, bom dia. Aguardo só um minuto para o pushback. Tem aeronave da TAN que finalizou o pushback, está mantendo a retaguarda. Gente, está aguardando a passagem da meia, 2 Salvador, bom dia, gol 975, com informação quilo para Brasília. Brasília, número 2 para POP, aguardando, gol 975, bom dia. Você escuta, 975. Da 3597, copia. Copia, da 3597. Brasília, nível 380, via Upsilon 17, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa, para interceptar Upsilon 17. A frequência do controle 120.8 aciona 5001, da 3517. Da 3597, cotejamento correto, portão 04, chama pronto. Demora pronto, 04, Salve, bom dia, boa noite, 07. Posição 7, finalização para São Paulo, Guarulhos. São Paulo, Guarulhos, o nível 360 já aprovado, número 2 está quase aguardando, gol 1607. Essa escuta, boa noite, 07, tem informação de hoje. É 0, deixa um 8, grato, bom dia. Controle azul 4201. 4201, contrato radar, grupo nível 360, perfil da EL. Perfil da EL para 360, azul 4201. Confirme, Sobe. Afirmativo, 172. Índia autorizado táxi até o ponto de espera. E a parte principal, Índia, no ponto de espera, chamar a torre na frequência 118.95, QNH 1015. Taxi de Alfa, ponto 7295, bom dia. Salvador, Xenia 6211, após passagem do Santo autorizado push? Autorizado. Yes, total 9910. Aproximação, chame 2895, composto, total 9910. Mano, consciente. Autorizado, puxa, aposta para táxi. Autorizado, chamar para táxi na 209. Do total 9910, na final. Total 9910, já listado. Livre pouso, cabeceira 10, vento 030 graus com 03 nós, pista úmida, check 3. Livre pouso, total 99, 10. Sou o Salvador, bom dia. 355-14, bom dia, informação em curso é aquilo, aguarde cópia, é o terceiro para cópia. Gol 9-7-5, confirme. Gol 904 é condicionado após o push da nave da Bianca, na remota 1-3, após o táxi da mesma, autorizado o push, coordenando com a equipe de som, reportando para táxi. Partiu, após o táxi da Bianca, autorizado, gol 904. Gol 705, autorizado Brasília, via up, Zulu 1-7 até a fina, após conforme rota do plano de voo. Nível 360. Sai da árvore, transição Elefa. Pista 10 com primeira curva à direita. Acione 5004. Frequência do controle 120.8. Autorizando Brasília, nível 360, via pêndulo 17. Decola da 10 curva à direita, perto da árvore, Elefa 208. Controle, transponde 5004, gol 107 no 5. Gol 107 no 5, atendimento correto. Reporte pronto para puxa e estacionamento. Reportado. Gol 897, informação quilo confere, é o terceiro para cópia, guarde. Gol 9607 para cópia. S2, gol 9607. Gol 9607, autorizado Guarulhos, e up Zulu 16, sai bravo até o Zulu, após conforme rota do plano de voo. Livre autorizado 360, saída da El, lida após pista 90 com primeira curva à direita. Acione 5577, frequência do controle 120.8. Afirmativa. Aprovado 360 para São Paulo Guarulhos, que é 2016, Daniel Lida Brito, circulando a 10, com a direita, acionado 5577, controle oferta 208. Gol 907, procedimento correto, reporte pronto para puxa, acionamento portão 07. Aguardaremos para o sistema. Paulo Salvador, bom dia, alça cargo 6570. Alça cargo 6570, bom dia. A informação em curso no momento é aquilo, terceiro para cópia, aguarde. CIP 5514, autorizado com Aracaju, nível 190, saída Puca, transição Caju. Pista 10 com primeira curva à esquerda, acione 5096. Frequência do controle 120.8. Aprovado o sistema 190 Aracaju, decola 90 com primeira curva, transição Aracaju, 5096, 208.2. CIP 5514, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionamento. Avisado. Para o táxi, Oceania 6211, 7h42 a bordo, 3h40, alterna. Oceania 6211, autoriza o táxi até outra vez do 05. Táxi até outra vez do 05, 6211. Total 9990 na escuta do solo? Na escuta. Mantenha a posição antes daquilo, por gentileza. Antes daquilo, manterá o total. 1-3-0. 3325, alternado. 3325, prato, bom dia. Tal 9990 está aguardando o reboque da aeronave que está no pátio 3. Por gentileza, aguarde um instante, já entraremos em contato com o senhor. Na escuta, aguardando, total. Solo Gol 9442 para o táxi. 163 a bordo, 3:10, alterna Natal. O 9642 autorizar táxi até o ponto de espera via Índia. No ponto de espera, chamar a torre na frequência 118 decimal 95, QNH 10 16, bom voo. Índia, vai chamar a torre no ponto de espera 2095, 016, 1642. Obrigado, bom trabalho. Chanel 6211, ainda seguir a nave da Gol até o ponto de espera. No ponto de espera, chamar a torre na frequência 118 decimal 95. Ajuste 10116. A aeronave da Gol está taxando agora para ponto de espera. Está no portão 03. O 1897, pronto, cópia? 97 autorizado com fins, UPZULU 16, desautorizado 360, saída da EL, Leda após bridge, pista 10 com primeira curva à direita, acione 5010, frequência do controle 120.8, aguarde para o cotejamento. Escuta. Autorizado até o ponto de espera. A via pátio principal, Índia, no ponto de espera, chamará a torre, na frequência 118, decimal 95. Quer negar 10116. Ou 1897, cotejo. Ou no 897, cotejamento correto, rapaz, pronto. Tá, puxa o Santos. Chegou no 804, está com 181 no bordo, está na via de 350, alterna Campinas. No 1804, autorizar o táxi até o ponto de espera via pátio principal Índia. No ponto de espera, chamará a torre na frequência 118 decimal 95, ajuste no 0116, bom voo. Afirmativo, Gol 0-6 agora, pátio, Índia, e ponte espera 395, bom dia, Gol 904. Imagina o Gol ali, mantém. Mas o Gol ali mantém, né, 2-1. Cópia, APSA. APSA 6570, autorizado Recife, nível 350, saída Puca, transição Caju, pista 9-0 com primeira curva à esquerda. Acione 5017. Frequência do controle 120 decimal 8. Nosso recargo 6570 está autorizado para o Recife, nível 350, sai na Puca Caju. Decolada 10, curva esquerda. 5097, código e o controle 1208. APSA 6570, estou confirmando sua rota direto no IK. Interceptará UP Whisky 58 após Caju, após direto destino. Cara, pelo 58, pois a carga 6570, cotejamento correto, reporte pronto, puxa o acionamento. Tá. Puxa o back acionamento, até 3597 no box 4. Então, 3597 está condicionado após a passagem do Gol, o Boeing da Gol, a sua retaguarda, que está passando agora no través do 06, coordenando com a equipe de solo, reporte para táxi. A passagem do Gol está atualizado o puxa o back acionamento, coordenando com a equipe de solo, que está em 3597. Decolos 4-0, chega em controle 120-8. Obrigado, bom dia. Cazor, muito bom dia. Um 642, cruzando 3 metros. 1642, contato radar, sobre o nível 390, perfil curto. Modificação, vamos chupar o 350? Eficiente, aguarde. No 7 no 5, está aguardando o táxi 09 da TAM, no portão 04. Ele irá puxar no exato momento do ar-condicionado após a passagem do Gol. Após a passagem do táxi 09 da TAM, no 04, estou coordenando com a equipe de som, reportando para táxi. Ok, muito obrigado. Nível 310, restrito ao nível 310. 310, obrigado, senhor. Obrigado, Vando Brilho,